180 graus, 159. Confirma? Meu, no 41. Alfa Juliette 05. Juno Alfa Juliette, portão 07. Autorizado de decolar, pistão na 7, dentro com 80 graus, 149. Tango Mike Charlie Alfa, controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 070 na chegada a man, ajuste altímetro no 0. Agora centro Recife, 125, 151, Alberto, 133, F1, Alberto. Menos 25, 133, 3605, obrigado, Maria. Vamos lá. 103, operação para final do sistema MLS, 310, curva direita, proa 040, limite localizador. Lulu Alfa Hotel, Lulu 38, curva esquerda, siga na linha do litoral, reporte livrando o campo. Sente, vai manter a linha do litoral, reporte livrando o campo, Lulu Alfa Hotel. Lulu Alfa Hotel. Direto, tá. 2895, altímetro no 095. Controle 3216. Na 32 no meio, contato na tana decolagem, do Paraná 370 na saída ponta, na ação próxima. 370, solicita manutenção de proa, borda pelo menos 10 milhas, assim que livrar a informação. Autorizado, na 32 no meio. Após desvio, vou direto pro Cogbo. Após desvio, confirma a posição, Cogbo. Afirma. Gente, reportará. Já livrando a área do campo, mantendo a linha do litoral, do Lua Fotel. Do Lua Fotel, agora transfere controle 1935, bom voo. 198, vou chamar a bom, correto. 198. Controle Salvador, mapa do Lua, Alfa Hotel. Aguarde, Lua Fotel. Leitura 03, solicita pro 010 por mais quantas milhas. Não foi copiado. Controle, autoriza o Zulu Alfa Hotel desviar para a esquerda de forma 6. Controle, 3, autorizado desvio de formação. Confirma apenas por quantas milhas vai manter a proa. Após desvio direto de uma, desvio para 2, não tem. Autorizado a sinal do procedimento elétrico, isso aí, reporte estabilizado. Meu do Alfa Hotel ainda restrito meu pezão. Afirma, eu não tenho. Estou mantendo a proa 030 aqui para desvio de formação. O 2008, controle Salvador. Aciona identificação, desça para o nível 080, reduz a velocidade 2509. Desça para o nível 080 na chegada à área, ajuste o altímetro no 0. Passagem 2230, tá autorizado em frente, parte 3, parte 1 no Índia, ponto 0, 1895, altímetro no 095. 3, altímetro no 095. Área do copiou? 3805 após a TR da passaria do passar reta agora, autorizado FUSH, chama táxi. Boa. A proa 10, senhor, por mais 15 milhas da acredito. Entre. Solicita, se possível, coordenar por aqui, aí tem condições de aprovar da presente. 3219. Aguardo com a relação. Controle, boa tarde, TAM 3193. TAM 3193, contato radar na decolagem, sul para o nível 3-0 na feira da Elba, apoie Leda Direto Módulo. Leda Mótima e top 360. 3193. Genema 320, controle Salvador. Aciona a identificação, deixa para o nível 090 na chegada Mari, ajuste o altímetro no 0. Autorizado pelo centro de está presente, Abuco. Tem condições? Confirmo, esse setor está ótimo. Boa, Abuco. Bem, recita o nível de voo 330, conforme as funções do centro de estilo. Oceaname 315, controle Salvador. Aciona identificação, desça para o nível 110 na chegada mãe, ajuste o altímetro no 095. T2-3, Brasília 360 autorizado, Upperzul 17, decola da 10, curva direita, arbore, lefa. 1198, controle 5133, transponder. Opa, até o controle. Autorizada a ascensão nível 085, confirma todos os destinos. Depois pega acionamento. Batalha Zulu Alfa Hotel. Autorizado 085, direto Petróleo. Romeu Índia, Oscar Romeu Aguá. Voo 2008, autorizado descida para 4.000 pés, altímetro no 0. Voo no 0, graus, 1-3-1. Papa Romeu, Índia, Oscar Romeu, controle Salvador. Confirme sempre o aeronave, sempre os apontos. Nada, chama ataque. Mantenha condições visuais, altímetro 10115, procedendo no corredor de Veracruz. Resposta para em para o direct do corredor Interlagos. Horizon 3193, para evitar formações, pode voar direto, Mode Fã. Aguarda o 3193. Aguarda. Sistema aprovou 2008. Índia, Oscar Romeu, acione o código transponder 0121. Tá, 3216, chama agora o centro Recife 126.85 ao CERN 125.4. Oceano M3-15 está reautorizado nível 090. 090, 6319. Papa Tango, Mike, Charlie Alpha, decoração para sequenciamento. Curva direita, proa 190, limite planeta proa por 15 milhas. Oceano M320, autorizado descida para o nível 050. 230, bicolor 48. 1-1-9-8, não vou. 19-8, grato, uma boa tarde, 2-2-3-0. Descida para o nível 060. Controle, atrasado, 3, estabilizado. Retorno 03, completa final, torre 118, décimo 9. Controle, boa tarde, passarelo 2230, decolou na Arbor. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, para o nível 180 na saída Arbor. 180 na Arbor, 2230. Voo 2008, reduz a velocidade 2109, vai seguir tráfego a 7 milhas, ponto 737. 5 à direita, via Índia, ponto espera 11895, altímetro 095. Excelência, que suída separa 2 mil pés, altímetro 0015, reporta estabilizado. Gol 2008, é autorizado 3 mil pés. Retaciona a M315, desça para o nível 070. 070, M315. Gol no 964, a velocidade indicada. Vai seguir para a aproximação. Está agora 7 milhas no Bandeirante. Retenecei para a próxima redução, para a aproximação, reporte estabilizado. Controle ao passarelo 2230, está livre da restrição? Passarelo 2230, está livre da restrição, subiu para o nível 180. Livre da restrição, subiu para o 80, 2230. 193, chama agora centro Recife 125.1, alterne 133.25, dá presente autorizado direto bridge. TR da passarela, livrar a retaguarda. Pode procura na equipe de solo e chama pro táxi, eu sou 4089. Velocidade 2309, é o número 6 na próxima. 3308 autorizado, chama ataque. O 80 na chegada Mari, ajuste altímetro no 0, 1 no 5. Voo 2008, reduz a velocidade 1709. Está autorizado o nosso procedimento ILS X-Play. Desça para 2.000 pés e reporte estabilizado. Roda, boa tarde, na 3805, considera da 10, pronto. Mantenha, 3805. 130, limite 5 milhas nessa prova. Estado final, 30 baixada travada em 203, autorizado pouso na água no 0. 3 altímetro no 0, no 5. Eu vejo. 0. Negativo, já, a retomada já está livre, já pode iniciar. 307. Autorização São Paulo, pronto? Autorizado São Paulo 360, Ospiro Sul 16, decolada no 0, curva direita, Israel, Leda, Motiva, 1198, controle 5142. Papatango, Max Ali Alfa, está presente em relação à navegação Proa de Duna. Voo no 964, chama agora a torre 118, decimal 95, último voo. Obrigado, amigo. Oxana M320, está autorizado para o nosso procedimento LSXV, pistão no 0, desça para 2.000 pés, reduz a velocidade 2.009, reforço estabilizado. Altímetro no 0, no 5. Na M315, reduz a velocidade 2209, reparação para sequenciamento, curva direita pro 180, está reautorizado nível 060. Pro 180, 060, 60, 6315. Gente, Papatango, Juliette, Serra Tango, mantenha condições visuais nível 025. Reporte a 30 milhas de Salvador. Passando 03, fala 54, mira direita. Agilizando. Taxi de Alfa e aguarde na Delta para cruzar a pista. 230, aguarde. Não vai dar, 230. Chegou? Vai, já tá lá. 008, completa final, torre 118, decimal 95. Abatendo o Mike Charlie Alpha, desça para 3.000 pés, altímetro no 095. 2008, reporte quando embaixo e travado visual com campo, dentro com 90 graus, 10 metros. 2008, passará embaixo, travado visual. Oxa, na M320 está autorizada a sinal do procedimento LSX-0, desça para 2.10, reduz a velocidade 1.801. 2.000 está reduzindo 8.0.63. Papatango, Max Charlie Alpha, tem condição de manter a presença de velocidade até 2 milhas da cabeceira? Oxana M315, completa redução 1709, desça para 3.000 pés. Altímetro no 0, 1 no 5. 3.000 pés, reduzindo 6.3 no 7. Passando o Mike Charlie Alves, autorizado a final do procedimento LSX, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 164, solo 56, libera a direita e chame 121 na décima nova solo. Direto conquista, 2130, graças. É, 3, nós estamos mais de boa na proa de duas, até uma formação na nossa frente agora em 7 milhas. Alfa, mantenha essa Juliette. Autorizado desvio da formação, Voiduna, porém estará sujeito a um novo vetor. Tráfico precede é um Xingu. Autorizado direto Duna, desça para 3 no pé. Papá Romeu, Índia, Alaska Romeu, chama agora a Tuvi 118, desce mal 9. 118. 118, desce mal 9, 5. 4116, reduza a velocidade 2209, desça para 4 mil pés, altímetro no 015. Papá, confirma? Estabilidade direta do zero, Oxenar 6320. Oxenar 6320, torre 118, é sumando ao fim. Obrigado. Papá Romeu, Índia Oscar Romeu, controle. Índia Oscar Romeu, passa 360 pela esquerda, repõe a intercepção no final do 7. 3-0 esquerda, reforçará, interceptando o final do 7. Ai, ai, ai. Torre Salvador, boa tarde, o Xenar 6320, externo, dá no 0, baixou e travou. Xenar 6320, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 180 graus, com 10 nós. Aguarda. Estamos 03, autorizado o cruzamento da pista, agilizando, ao estacionar no pátio militar, frequência livre, boa. No 5, azul 4089. 3283, autorizado táxi. Pátio 1 no Índia, ponte espera 1895, altímetro no 0 no 5. Confirma, Índia Codelta? Um minuto, vou contar pra Leia, só um minuto. 105. Lênia 320, vem pro 80 graus, né? Manda pro autorizado de pista, 10. Ele me pôs na 10, vou chamar 6320. Lênia, você pode me ouvir quando você agilizar na final, na 7, pra seguir pra pouso? Ah, afirmativo. Lênia, continua na final do ano 7, reposta 3 milhas. Passará 3 milhas. Segue para qual parte de Oscar Romeu? Ah, era o Sato. Decola da 17, curva direita no Axé. Controle 1198, cena 0125. Beleza, bota, parte 4, cena de táxi, cotou em 1198, Mike do Delta. Autorizada a final do procedimento elétrico para 2 no pé, ao fim de ação no 0 com o motor. Reporte estabilizado. Tráfico precede até 3 milhas. 2015, Palmaré estabilizado. 3 no pé. Está estabilizando, eu consigo mais cagão. Completa final, estou aqui com 1-8, decimal, 9. 2-9, mais cagão. Azul 4-1, no metro, é continuando em velocidade 1-8, 0-9, desça para 3 no pé. Ao fim de ação no 0 com o motor. Sabe qual a... o tempo? No 7, estimado em 1.300 a 1.400, vai continuar para 1.90, aproximadamente, vai continuar para 1.90, mais calhão. Sim, na aproximação, agora autorização de pouso, vento 1.80 graus com 10 nós. Mais calhão. Final no 7, tem a fixo, o Oscar Romeu. Ele me pôs no 7, de Oscar Romeu, vento 1.80 graus com 10. Ele pôs, o Oscar Romeu. Xenar 320, solo, 17, chame 129 de Manaus Sul. 219, mestre. 05, autorizado de decolagem, 180 graus. Boa tarde, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 21. Azul 416, desceu para 2, um prédio para o localizador, curva direita para o 0, 60, está autorizada para o nosso procedimento elétrico, tudo bem? 060, desceu para 2, 21. Prossegue, Mike Telhoff. Pois foi, Gil, eu estou parcialmente por na 17. Gente, você tem agora à esquerda, você tem uma base curta para a 17. Informe, girando base baixo travada. Pois, agilizando e formar a base para a final para sempre vem, Mike Telhoff. Chama agora o centro Recife, 126 decimal 8, 5, alterne 125 decimal 4. Base, encontrei passado checado na 17, mais calhão. 130 aqui, 17, mais calhão. 0 graus com 10 minutos. Mais calhão, 3, 2, 9, 7. 5, 4, 4, 7, ali mantém pistão no 0. 05, 0, 0, 3, chama controle, boa. Controle, toma 8, boa tarde. Não veio, completa final, aguardando o transferência para todos. Autorização de pouso. Guarda. 3801, boa tarde, contato com a Dana Decolagem. Estou para o nível 340 na saída da El, transição ótima. 340 El, ótima, só 3805. Esquerda, Momo, direto, 1198, controle, transponder 5156. Mike Charlie Alpha, solo 04, segue para qual ataque? Mike Charlie Alpha, só assinar a frequência livre, boa. Guardião 06, com quem você está se aproximando? Salvador, estamos 3805. 3805, contato o radar, na decolagem, estou para o nível 340 na saída da Elton, na moto. Na 340, na subida da El, não tem condições de efetuar o perfil. Radial 98, solicita a proa 255, por aproximadamente 30 minutos, ele está voltando. Autorizado, desvio, tá 3805. Desvio, tá 3805. Autorizado, tá passando o Zé Fernando. Controle Salvador, boa tarde, 35447. 5447, contato radar na decolagem, estou para o nível 200 na saída Momo. Para 200 na Momo, triplo e 5447. Controle Salvador, está 3805. Prossiga. Devido às informações, já pode vir, pode voar, ótimo. 4480. O azul 4196, desolve. Chama agora o centro, chama agora a torre 1185. 1285, boa. Leve terra tango para o controle. Salvador, boa tarde, 14196. Tá 3 milhas de jogos. É 3-5. Solo 06, chamando 21, não deixe mal lá do solo. Passa. Azul 4196, vento 180 graus, 10-9. Pouso autorizado, pistão na 0. Seguinte, pouso autorizado, pistão na 0, 4196. Sou Juliette, portão 03. Juliette, gate 363. Passarei 2230, chama agora o centro Recife 125 decimal 1, 93 decimal 25. Então 380, está autorizado direto o Brady. Sim, obrigado, senhor. Reduzindo a velocidade 2 a 0 mais. Positivo, reduzindo 8 a 5. Batango Juiz Serra Tango, para não interferir com a aproximação do tráfego do instrumento nacional, tem condições de vai na proa 070. Vai na proa 070, Juiz Serra Tango, guardando transferência para tudo. Quebrei autorizado o táxi, chame no ponto de espera. Sono no meio, boa tarde. Alfa Juliette 08. 805, chama agora o centro Recife 125, décima 1, alterno 133, décima 25. Salvador 35447. 3547, controle Salvador. Cita manter a proa 300 a fim de evitar formações. Autorizado apenas com quantas minhas. Sim, obrigado. Alpatango já está atando, chama agora a torre 118, decimal 9. Gol 1885, a torre informa, a operação visual, chuva leve e apenas no final da carteira 28. Ah, positivo, gente, obrigado, hoje. Obrigado, Sérgio. Faça um 270 pela esquerda e reporte interceptando a final. Ok, você vai fazer o 270. Vai fazer a próxima linha pista? Então, tem condição de agilizar para o seu número 1? Tem, vai ser. Gente, reporte na curta final de Juliette, já, Tango. Vento 180 graus, 10 nós. Solta aí, solta aí. Na torre, 4089. Chame o controle, 198, famoso. Controle, 198, obrigado, até a próxima. Posição na queda, não trafica na final. Zero, passa agora 2000 pés. Azul 4089, contato com a Tana decolagem, tudo para o nível 340 na saída da El, transmissão UBDEV. É, UBDEV, 4089, em transmissão 340. Juliette, Tango, visual com pista no 7? Tá bom, na sua. Tudo autorizado, vento 180 graus, 10 na Juliette, Tango. Bravo. Dois e três autorizados a colar, vento 180 graus, 10 nós. Estabilizado, 8-8. Voo 1-8-8, chama agora na torre 1-1-8-9. 2-9-10. Solicito PROA 290 para evitar filmações na saída. Ok, apenas quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. É, do autorizado de desvio, azul 4089. Obrigado, autorizado de desvio, 4089. Na unidade da Nascentura 2-0-0. 2-5, travado. Juliette Serra Tango, solo alto, 1-3. Alfa estacionado, para cancelar o 4-5, boa. Quem quer que dê autorizado a linha aérea, Matheus, com pistão no 7. Boa noite, 5, foi autorizado, pistão no 0, vento 1-8-0-0-0-0. Autorizado na 1-0, 8-8-5. Chame o controle, vamos voltar. 98, boa. Na 3283, contato na tana decolagem, suba para o nível 360 na saída Arbor Elefa. 360 Arbor Elefa, quando possível Elefa. Direto Elefa. Direto Elefa, graças. Autorizado. Número 4, controle Salvador sem identificação, desceu para o nível 050 na chegada máxima. Ajuste o altímetro no 0 na frente. Controle para o 160, 4-0-0-0. Decolar a Mike S Delta. Vento 180 graus, 10 nós. O 985 decolou

1164, está autorizado a tomar o procedimento LS XY0, desceu para 2 ao pés, altímetro 1.5, reporte está autorizado. Aguarde, é um reporte no solo controlado, vento de 0 graus, 1.5 nós. Quase 90, autorizado a linha de decolar, pista 90, vento 180 graus, 10 nós. Bom, 397. Bom, 397, controle de Salvador. Solicita voar para o ONU 60 por 25 milhas, evitar a formação. Autorizado no 60 por 25 milhas, está autorizado o voo no 397. Autorizado, desvio, 397. Controle Salvador sem identificação, desça para o nível 050 na chegada bom. Ajuste altímetro 1.05. Controle Salvador, desça para o nível 050. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5490, perfil da Momo. Trip 5490, contato radar na decolagem, suba para o nível 200 na saída Momo. 200 na Momo, Trip 5490. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari, a gente está começando 01. Com 8, colocar uma 0, curva esquerda, Pouca, Dressara, Caju, 198, controle, transponder 5177. Você chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Fala 251, 133.25, volta aí da chave. Delta. Localizador 1964. Voo no 1964, chama agora, estou de fundo 8, decimal 9. 1985. Oi, Salvador, 1964, final. 1964, vento 180 graus, 10 nós, reporte visual com campo, embaixo travado. Rebatalha visual com vento baixado travado, 1964. 1164, chama agora a torre, 1.8, decimal, para você. Faça cheque seu transponder, vai normal aí dentro. Guarde. Não, não recebo o modo já. Vou fazer esse cara, como recebe agora? Vai. Recebo o modo já passando 3.700. Certo, obrigado. Só fazer, só tem baixar travado. Bom, 1964. Todo 30, pista 10, 1964. Reviposo, confirme o vento, por favor. 180 graus, 10 graus. Obrigado. Na M326, estou autorizado a final do procedimento elétrico, preto com 0. Terça para 2, 1, 100. Automação com 0, com 5, reforço estabilizado. Ok, está autorizado LS, da 1.0, descendo para 2.000, descendo com a 5.0. Poderemos voar a posição ou mantém a chegada mais? Negativo. Autorizado, o 63. prossiga. 5490, mais uma vez, eu recebo o modo já. Trocando para equipamento 2 o 5490. Autorizado, então com Cairu no meu pé, direto, decola da 97, coroa direita, Maché, 1192, controle, 0153, transponder. Traço mantendo o equipamento 2, 4. Cono 164, Alfa Juliette, portão 02. Deixa eu aqui, meu. M315, autorizado Guarulhos, 340, OPS 10, decola da 10, curva direita da EL, Leda Motiva, 1198, controle, transponder 5165. M315, correto, é um puxo mesmo para mim. Perzulu 10, bridge, Perzulu 16, BHZ, DCC Trive. Afirmo. Perzulu 10, após bridge, Perzulu 16, decorrente. BHZ, DCT Trive.